funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Oh, Deus. Crise de pânico. Todos desejam ser mortos. Os milhares se jogam dos andares. Arranca os olhos e pisa pra não enxergar a consumação da era apocalíptica. Maremotos, terremotos, não é nada. Criança assustada. Um soldado estrupa uma mulher que tenta proteger o bebê de colo enquanto sofre abuso. Homens armados, outros alarmados, tentam fugir, o fumaceiro cobre. O mar se converte em sangue, edifícios por terra. As grandes esculturas não passam de poeira. O sol cospe labaredas. Alguns a Deus clamaram, os que não se arrependeram blasfemaram. Vem sobre eles a ira de tanta dor, mordem a língua. Ranger de dentes, nada os livra da peste. Infelizmente, infelizes, sente a dor da carne podre, consumida pela lepra. Os grandes reis da terra entenderam isso, são todos iguais. O da mansão e o do cortiço, escoa o sangue, entoa-se um cântico. Pranto, ópera, cólera, lamentações, escombros, lamentações. Aviões se chocam na superfície, a efígie da moeda que seria. O Deus daqui, que com Deus do céu concorria, no qual aos homens corrompia, que ontem curtia e hoje grita. Amaldiçoados, corpo e alma, já tarde creram nas profecias da Bíblia. Relâmpagos, úlceras, febre dura meses. As magas, as pragas do livro 66. Quem é quem? Quem é quem? As máscaras cai agora, pagará quem zombou, quem roubou da santa sinagoga. Ora, ora, ora, ora. Crise de pânico. Vai chorar e ver o lamento. Isso mesmo. De dor, de furor, de ódio. Essa aí é a palavra de Deus, pode crer. Isso aí. Depois do caos, a morte, destruição final. Ele virá julgando a terra, tremerá a esfera. A prostituta meretriz, a Bíblia assim diz. O cálice com o sangue dos santos, ela tomou sem embriagou. Foi destruída, o fim da vida. O homem procura seu próprio fim, se acha o Deus da terra. Iminente o final, a besta do mar semergirá pra atormentar a terra. O fim da nova era. Se deram a prostituição, foi derramada a taça da destruição. Blasfemando contra Deus, pobres ateus. A grande Babilônia, a mãe das prostituições, abominações. Se acabaram, se acabaram. A morte foi o prêmio pelo desvaneio. Terremotos, maremotos, sangue mortos. E o casal que outrora se davam à prostituição, nos se abraçam sem redenção. Crise de pânico. Da pele, quem entende percebe o consumismo humano, o comunismo urbano, realidade apocalíptica, autocrítica, humanidade cínica. Se aproxima os finais dos tempos, a impiedade, a maldade, como um licor, embriaguez, insensatez, um desvaneio tolo. Não há nada novo, é confusão, suor, destruição, como um beijo da morte que dilacera um corte. Que sangra até o fim. Governo mundial, sim, com sutileza o mal implanta o seu querer. Sem você perceber, no final só sobrará a humanidade acorrentada. Seus olhos perplexos observará a era cataclisma. Procurará um consolo e não terá. Procurará a morte e não achará. Demônios que foram condenados ao seu lado estarão. Guerra civil, urbana e militar desencadeará o começo da nova era. A era do medo, da dor, do desamor, dos que foram iludidos pelo lixo global. Democracia mundial, o homem falhou, se destroçou em seu próprio egoísmo. Os países da Ásia, de todos os continentes, pagaram por sua ambição. Radiação, guerra química, nuclear, catástrofes, aberrações, desilusões. A era da falsa luz se aproxima, como descreve a Bíblia. Suas profecias, os homens desmaiaram de pavor. Nunca ouvi tanto terror, ilusão os consumiu. Até a alma, contudo a falta do sol os deixaram atemorizados. Todos os pecados face a face não ficaram calados. Como um garfo dilacerando a carne, sua consciência te acusando. Mas é tarde, os corpos que outrora se davam à prostituição, nos se abraçam sem retenção. O que os seduzia, os consumia, tudo agora é tão nojento. Esse é o clima.